Trema 3-1-0, início de redução para 1-9-0, nós autorizado. Final, ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Trema 3-1-0, reduzindo para 190, autorizado ILS X-Ray, reportará estabilizado o localizador, 3-1-0. Tem 3-3 a bordo, autonomia 0305, alterna Salvador. Mantém antes da Juliette, 4073. 5827, confirma pessoas a bordo? 3-3. 20033 a bordo, altímetro 1005, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Via Alfa, ponto de espera 795, 5827, bom dia. Boa noite, né? 4070, táxi via Juliette, portão 1, observando o Webjet saindo no táxi. Juliette, portão 1, do 4070, táxi. 13325, 12395, Sierra Fox. Negative, if enable, 133.95. 133.95, Sierra Fox. Monteiro 982, chame Torre, Salvador em 1-8, decimal 95. Salvador, boa noite, WebJet 5827, quanto espera? A linha de cola separada, Web? Confirmo. Confirma a linha de cola separada? Afirmo. Ok, 5827, livre ingresso e decolagem imediato, 120 graus com 10 nós. Tráfego na final, 1 milha do externo. Ah, vai aguardar o tráfego da 5827. Ok, então desconsidere a autorização, mantenha o ponto de espera. Salvador, boa noite, 398, check trem. Trabalho. Autorizado o pouso, 910, vento no 30 graus, 09 nós. Oxenair 6310, estabilizado o localizador. Oxenair 6310, chame torre, salvado em 1-8, decimal 95. 7-9-5-6-3-1-0. Aguarde no 6-1-3. Autorizado, chama para o táxi. Controle, confirme a frequência da torre, por gentileza. Confirme, 1-8, decimal 95. 18-95, obrigado. Torre Salvador 6310, na final de 8 meses. 6320-6310, corrigindo. 6310, continue aproximação e aguarde autorização de pouso. Guarda. Lima Romeu, Romeu visual com tráfego na curta final da 10. Quando você decolar de imediato, assim que o tráfego liberar o seu eixo? Tá, 17 lá. Será? Eu não entendi. Tem condições de decolar de imediato, assim que o tráfego passar à sua frente? Mundo 30 graus, 09 nós, livre. Da 17, o Lima Romeu Romeu. Uno 885, autorizado Prod Bridge. Presente Bridge, Uno 885. Romeu, Romeu, decolado aos 1-4, chame o controle, 1-2-0-8, boa noite. Integrado, bom trabalho. Ano 398 no solo aos 1-4, libere à direita e a livrar, chame o solo 1-2-1-9. Zero, Dael, Lima, Romeu, Romeu. Gol, 1-8-8-5, chame o centro, Recife, 1-3-3-25. Alterna 133 decimal 95. 3325 alterna 95. Gol 1885. Obrigado, boa noite. Boa noite. 310, check trem livre pouso, 120 com 10. Livre pouso, trem baixar trabalho, Xanar 63, 10. Web 5827, observe o pouso, tráfego na curta, após a linha e mantém. Após o tráfego ali, mantém puxando a zero, Web 5827, após. Firma autonomia? 1335. Gente, 1-4-1 a bordo, 0335. Altímetro 1-0-5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-9-5, bom voo. Web 5827, autorizado decolagem, 130 graus, 089. 6310, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette. Vai, altimeter série 1015. Roger, descer por cara, 1015, vamos lá, 1015. Número 3, alinha e mantém, pichão no zero. Web 5827, decolado ao zona 7, contate o controle em 1208, boa noite. 208527. E a Juliette, portão 9. Juliette, portão 09, gol 1398. 6310, táxi via Juliette, portão 612. Portão Juliette para 612, né, 310. 060, quem negar no 015? Maria 060, quem é 604? Controle, boa noite, Webjet 5827. Boa noite, Webjet 5827, contato radar, suba para o nível 330 na saída Pucca. 330, saída a Puca, 5827. Salvador, boa noite, é o 3528. Boa noite, 3528. Adicione identificação autorizado pro de ITAP, QNH 1015, desça para o nível 050. 050 na pro de ITAP. Papa Lima, Romeu, Romeu, chame o centro Recife, 133, decimal 25, alterno 133, decimal 95. 304, reduza para 2209. 720, 904. No meu no 3, escutou? Boa tarde, vou no meu no 3. Boa noite, Gol no meio no 3, contato radar suba para o nível 360, saída Arbor. Arbor, Gol no meio no 3. 04, vetoração para sequenciamento curva esquerda, proa 020, o limite a radial 260 de Salvador. 020, pintada um na radial. Radial 260 de Salvador, Gol no 604. 260. Web 5827, chama o centro Recife 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 2545-2685-57, boa noite. Boa noite. Web 5218, condições de manter velocidade até Duna? Ah, sim, irmão. A gente mantém velocidade até Duna, desce para 2000 pés, QNH 1015 autorizado. Final e alerta, taxiway pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Portaria estabilizado. Rafa 083, reduce speed to 220 knots. Speed 220, Rafa 083. Objeto 6748, estacione identificação, prossiga na chegada a Mare. Desça para o nível 070, QNH 1015. Para o 070, 1010, 1015. 083, Vectors for Space, turn right heading 240, the limit is 300 radio of Salvador VOR. Radio heading 240, limit radio 300, Salvador, Europa 03. Rapa 083, descend to 3000 feet. Descend to 3000, Europa 03. Golo 604, desça para 4000 pés, o QNH 1015. 4015, ainda mantém o limite? Golo 604, curve à direita. Na proa 030, limite ao localizador. 030, limitado ao Orte, no meio 04. Zero 083, turn left, heading 220, the limit is to localize. Roger, heading 220, limit localizer, Rafa 03. Papa Golf, serviço radar terminado, chame o controle Léo, em 120, decimal 1. Até. Número 3, chama centro, Recife, 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 228, 160, bom, 1-3. É prevista pouca transição Aracaju, aguarde cópia. Informo que executamos a saída R9. Ciente. Sobre Salvador é o 3362, autorização para Natal de 2373. Para interceptar o localizador, curva direita para o 060. 060, gol no 604. Transição Zipara, aguarde cópia. Pumba Zipara, aguarde cópia. Three, turn left heading 140 to intercept the localized. Left 140 to intercept localized, 140. Controle o Gol 604, autorizado a interceptar o ILS aqui, recebia glide. Estimativo descendo inicialmente para 3 mil pés, Gol 604. Inicialmente para 3, sim, Gol 604. Upper 083, descend to 2000 feet, you clear, ILS X-ray final, runway 10, report established on the localized. 2000 clear, ILS 10, out of 083. O trip reduzindo velocidade já está. Já passamos. Trip 5218, redução a critério, complete aproximação, chame torre 198, decimal 95. 1895, trip 5218. 1604, inicie redução para 1809, desça para 2 mil pés, autorizado. Final ILS X-ray, pista 10. Gente, iniciando a redução, 2 mil pés, autorizado ILS X-ray, Gol 604. Objeto 6748, desça para 2 mil pés, QNH 105. 2 mil, 2 mil, 105. Delos com 079. Trem baixar, travado, livre pouso no 0, trip 5218. Ok, o controle informa que, devido ao acordo operacional com o Recife, não pode fornecer saída RNAVE, porém, irá fazer saída pouca, coordenar com o controle para encurtar. Ok, grato. Pronto para a cópia? Afirmativo. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisk 58. Saída pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona, 5530, coteja. 310, autorizada 350, Recife, saída para o Caracaju, decolando pela 10, curva esquerda, após o Upper Whisk 58. Controle 12080, transponder 553. Cotejamento correto, para pushback acionamento. Tá beleza, obrigado. 3662, pronto para cópia. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída PUCA, transição ZIPAR. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5533, coteja. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída PUCA, transição ZIPAR, decola da 10, com curva esquerda. Transponder 5533 e controle 120, decimal 8, tanto 3662. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. No 604, passando Antuna, reduza a velocidade para aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, paciente, voo no meio 04. Primeira direita, e ao livrar, chame solo em 1219. Primeira direita, 1219. 5218. Tropa 083, check in landing gear, clear to land, runway 10, wind is 120 degrees, 09 or not. Clear land, 10, Europa 083, landing gear, not unlocked, thank you. Salvador, gol 1604, ILS, pichão 0 estabilizado. T04, continua a aproximação agora de pichão livre. Confirme para o solo? 1-2-0-7-1. Ok, o azul 4071 está autorizado para Campinas, nível de voo 360 pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trivi, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge, transponder 5540, controle em 120, décima 8, corteja. Ano correto, cotejamento, chama para o acionamento no portal 1. Então, como? Confirme? Ok, a gente tem operado aqui o dia com a Dael operando aqui. Eu vou checar, aguarda um instante. Só pra tirar você mesmo. Valeu. Volta 3528 para ingresso na Juliette. Ingresso Juliette, portão. Perdão, remota 13. Juliette, remota 13, 52 na noite. Só um minutinho para a cópia, prepara a subida da El Leda Bridge, o gol no 89. Ground, good evening, Europa 083, we are on Alpha. Europa 083, good evening, taxi approved by Alpha and Juliet to gate 1111. Alpha Juliet, gate 1111, Europa 083. Quatro, solo 37, Libéria direita, seguindo 330 da Europa, chama o solo 219. Sente após 219 no 604. Gol no 604.